Galeragem Podcast. Olá, eu sou o Neto e estamos começando mais um Galeragem Podcast. Aqui comigo o Rafael Clemes. Salve, galera. Hoje o assunto é The Door, o último episódio da série Game of Thrones. Você está ouvindo Galeragem. Pois é, o último episódio de Game of Thrones deu o que falar. Tá todo mundo comentando. Altas emoções no final do episódio. Muitas conexões se refazendo e levando a um... Tá caminhando pro final. Trama confusa de gente morrendo a todo momento, chegando no fim. Mas o episódio começou, já te pegou ali, né? Porque começou na cena da Sansa Stark. Eles estavam lá discutindo como recuperar o Winterfell lá na Patrulha da Noite. E daí ela recebeu um chamado lá do Littlefinger. Dedo mínimo. Mindinho. E daí ela foi lá falar com ele, achei que aquilo ali foi... Ela teve uma postura diferente, né, cara? Uma Sansa que a gente não tava acostumado a ver. Exatamente. Como a gente tava conversando, entrou no jogo dos tronos. Né? Exatamente. Ela que era uma sonsa. A sonsa no começo da série e agora parece que realmente aprendeu. Isso que é o legal desse seriado, assim, demora pra fazer essa conexão toda pra se encaminhar pro final, é que tu vê o desenvolvimento do personagem, né? Isso. É, a Sansa era um personagem bem sem graça, bem... submissa. Isso, é. Bem que sem sentido, né? Dispensável, assim. É, dispensável, né? E agora tá aí a verdadeira face da menina. E em Game of Thrones, né, cara? Os personagens dispensáveis são os que estão sobrevivendo. Sobrevivendo, né? É incrível. João das Neves. Sabe de nada, inocente! Como a gente tava falando ali também, o... Dedo mínimo é uma incógnita até agora, né? Porque ele salvou a Sansa, colocou ela lá na jaula dos leões, lá com os Bolton, ela sofreu lá, né? Comeu o pão que o diabo amassou. Isso aí tá parecendo senador, né? No nosso congresso aí, né, cara? É, tá bem parecido aí com o jogo dos tronos aqui de Brasília. Exatamente, cara. Porque é o verdadeiro político, né, cara? Que a gente vê hoje, né? O cara tá em todo lugar, tem influência em todos os reinos, nunca é ameaçado por ninguém e conhece, assim, os meandros do sistema político, né? De Westeros, vamos dizer assim. Mas até agora não sei ainda qual é a intenção dele, o que objetivo ele tem, o que será que vai acontecer com ele aí no decorrer da série. É realmente uma incógnita. Mas vamos ver como é que vai se dar sequência aí agora, né? Essa aproximação dele com a Sansa, vamos ver o que vai rolar. Eu acho que o grande objetivo de todo personagem da série é o Trono de Ferro, né? Principalmente esses que são tão em evidência aí, o Mindinho, o Duende lá, que eu esqueci o nome dele agora. Tyrion Lannister. Acho que todos eles almejam o trono, de alguma forma, de uma forma ou de outra. Daqui a pouco ele queira realmente levar a Sansa pro trono pra se casar com ela, né? É, pode ser, assim. Pode ser. When you play the Game of Thrones, you win, you die. There is no middle ground. Outro personagem aí falando em Sansa, né, nos Stark aí, depois dessa cena com o Mindinho ali da Sansa Stark, a gente vai lá ver a Arya Stark lá treinando lá no com Deus de Muitas Faces. A gente tava conversando aqui nos bastidores que a Arya, a história dela tá meio parada, né? Tu não vê evolução no personagem. Ela tá lá treinando, ela começou essa temporada cega, aí agora parece que vão dar uma nova chance pra ela, mas sempre que é dado uma nova chance pra ela também, parece o negócio da família dela. Exatamente, né? Ela tá totalmente ligada, né, cara? Eu acho que a história dela não vai ficar nessa parada ali de bravos ali, né? É, eu acho que os homens dela é... Ela com certeza vai buscar a casa dela, né? E, Winterfell, né? E lá na cena eles falam uma frase lá que faz todo sentido, que eles dizem, não, você nunca vai ser uma de nós, né? E eu acredito que realmente, por mais que ela tente, ela tem uma vingança ali nela, né? E aquilo ali, eu acho que o desfecho dela ainda é se vingando. É, ela é uma criança que cresceu vendo a família sendo destruída, né, cara? Eu acho que é um sentimento que não se arranca de uma hora pra outra, que ela vai deixar de lado e partir pra outro rumo, né? É, eu acredito que ela tá lá mesmo é pra aprender a lutar e coisa pra poder se vingar. Esse é o objetivo dela. Tudo que ela usa ali é tudo fachada. Esse negócio de querer se juntar. Na verdade, ela quer usar aquele negócio das faces lá, que é pra poder se vingar, facilitar o trabalho dela. Mas eu não sei se isso tá tão explícito assim no sentimento dela, mas eu acredito que ela não consegue se afastar. Ela até tenta, vamos dizer assim. Ela talvez até queira se juntar à religião, religião ali, né? Os homens sem rosto. Uhum. Só que ela acaba sendo trazida de volta pra trama. Como agora teve aquela peça de teatro ali que ela viu nas ruas, que contando, fazendo meio que uma sátira da história do pai dela e da Sansa, né? Sim. E ela já veio aquela raiva, aquela coisa toda à tona de novo. You'll never be one of us. Lady Stark. E dando sequência ao episódio, a gente vê lá o Bran Stark tendo outra visão. Lá ele enxerga os filhos da floresta, né? Estão lá reunidos e tal. E ali mostra a criação do caminhante branco. Mostra lá os filhos da floresta espetando como se fosse uma estaca de madeira lá no coração de um homem. E dali não deixa explícito, né? Deixa só mostra os olhos, não chega a mostrar toda a transformação dele. Isso. Mas a gente já entende ali que foi o nascimento do caminhante branco. Logo após, um filho da floresta confirma essa informação pra ele. Essa parte já chamou atenção, era um grande mistério, né? A criação, o nascimento desses caras. De onde tinha surgido esses caras, né? Porque realmente, até então não se imaginava nem o porquê. Eu imaginava que eles como eram tinha surgido, né? Como uma raça, né? Tipo, uns gigantes e até os próprios filhos da floresta. Eu achei que era alguma coisa assim. Mas ali a gente já vê que não é como a gente imaginava. E logo, essa se foi uma cena curtinha, né? Logo depois já foi lá pros Greyjoy. Tretas de família na família Greyjoy. A Yara, filha lá do rei, foi morto. Ela quer assumir o trono, né? Ela reivindica o trono. Uma mulher, né, cara, entre os Homens de Ferro, já rolou polêmica, já ninguém queria aceitar. O Theon Greyjoy, o senhor. O senhor lá foi lá apoiar ela e daí, né, deu aquela coisa ali. Aparentemente eles já estavam aceitando a hora que o Theon vai apoiar ela, mas de repente aparece o tio deles, o Euron Greyjoy, foi o cara que matou lá o pai deles. Vai lá, aparece, reivindica o trono. Aí ele já fala ali, já dá pra ver que ele já tá sabendo mais ou menos o que tá rolando, já sabe da Daenerys lá, que tem os dragões e tal, e o objetivo dele é fazer uma frota de navios. É, um personagem que veio pra mexer fora ali da história, aquele, né? Núcleo, né? Pra mexer naquele núcleo ali que vai caminhar pra realmente a criação de um exército aí que não sabemos se realmente vão estar junto com a Daenerys, né? Porque eu acredito que o plano dele não vai ser fácil de dizer, eu vou fazer uma frota de navio pra seduzir ela. Acho que não é bem fácil assim seduzir a rainha de nada, que agora ela já não é mais rainha de nada, rainha, né? De nada. Já tá com os Dothraki ali, né? Mas é mãe de dragões, né? É, mãe de dragões. E ali, então, aí ele é feito rei, né? Tem lá toda a cerimônia de afogamento, aquela coisa. Mas tem uma coisa nessa. Uma coisa inconcebível na história de Game of Thrones é que Jaime Lannister virasse rei por ser o regicida, né? É. E o cara é um regicida e procurado rei. Mas é o lá da. Ele pagou, e na verdade ele diz o seguinte: eu não nasci pra ser rei. Eu paguei o preço de ferro, né? Greyjoy tem esse ditado lá, né? E daí fez um certo sentido, né? Mas esse aí acho que é um núcleo aí que promete algumas reviravoltas, algumas... Eu acho que vai acabar meio que fazendo a diferença essa família aí, né, cara? Tu vê que a história já tá... Como ele falou ali no final dessa cena deles ali, tudo que tiver de madeira, vocês cortam tudo aí, começa a fazer navio. Se me dão 1.000 navios, que eu dou o mundo pra vocês. Vamos ver, né? Vai ser aí. Build me 1.000 ships, and I will give you this world. Falou da Daenerys Targaryen, logo depois dessa cena dos Greyjoy ali, tem uma cena rapidinha dela, da despedida dela de ser Jorah Mormont, né? Daí é uma coisa meio sentimental, ele novamente fala que é apaixonado por ela, rola aquela coisa toda, daí ele mostra lá a marca, né? E aí ele se despede dela, ela diz assim: não, se você tá aqui pra me servir, então eu lhe ordeno que você vá achar uma cura e volte pra mim. Lágrimas rolaram, aí eu já peguei um lencinho, falar bem a verdade, mas foi uma cena rapidinha também, só que ali a gente já viu que então ela novamente tá com um exército de Dothraki a favor dela, né, cara? E o que vai se dar disso aí, não sabemos. Logo depois somos levados de volta a Meereen, onde a violência na cidade diminuiu graças à diplomacia de Tyrion Lannister e Varys, seu fiel escudeiro, que agora estão assim, então, né, tá uma relação estranha os dois ali, né? Tá, mas um é o Duco, né? Não vai rolar nada. E o Tyrion não quer nem saber, eu acho que ele vai legal ali. Depois de um vinho, não sei não. Como a gente falou, a diplomacia deles funcionou lá, né? E só que eles acham que eles estão precisando de alguém pra fortalecer a imagem, né, dos conselheiros da rainha. Então eles acham que precisariam de uma pessoa idônea, né? Então eles vão atrás de uma sacerdotisa. E então tivemos uma nova sacerdotisa da luz, né? Que é aquela religião lá do fogo e tal. Ela tem ali, ela é meio que posta em dúvida pelo Varys ali, né? E só que ela já vira o jogo totalmente. Vira o jogo, né, totalmente. Cara? Pela primeira vez em todos os episódios, todas as temporadas da série, a gente viu o Varys titubear. Exatamente. O Tyrion tava meio desconfiadinho ali do lado. Ela tocou nas feridas deles assim. Soube onde cutucar, né, cara? E é um personagem que a gente até, em alguns momentos assim das temporadas, a gente tinha um certo receio com ele, né, cara? Porque ele era um... Tinha temporada que ele tava assim, ele era o cara que tinha mais poder. Exato. Justamente por essa coisa de... Influência, tem muita influência, né, cara? Tinha todos os telhados de vidros ali, ele sabia, né? E logo depois, caminhando pro final, tem uma nova cena. Bran Stark novamente vai ter uma visão, só que dessa vez ele vai sozinho, sem o Corvo de Três Olhos. E daí ele enxerga lá o exército de mortos-vivos, né? E o Rei da Noite, o Caminhante Branco. Só que, meu querido amigo, o Caminhante Branco vê ele também. Ele é tocado, fica uma marca, assustado, ele acorda assustado. E o cara instalou um GPS nele, na verdade, né? É, coisa bem rápida, abraço, né? Mas aí o Corvo de três Olhos lá já viu o que tinha acontecido. E então chegou a hora, né? Ele já diz, ah, chegou a hora do quê? Não, de você ser eu, né? Ai, mas eu tô pronto. Não, não tá, mas se fizesse merda, já era. Agora aguenta, querido. Daí eles vão lá ter outra visão também, povoado, acredito que seja em Winterfell lá, né? Que eles estão vendo, tem o Ned Stark, nós vimos lá também o Odor. Mais pra frente a gente vai falar dele. Antes de falar de tocar nesse grande final aí, nesse, que essa cena proporciona, a gente vê novamente Sansa, João das Neves. Sabe de nada, inocente! E lá em Castle Black, eles decidem ir atrás do tio deles, né? Pra poder reunir o exército pra eles retomarem o Winterfell. Taca aquele cheirinho de... chacina. É, de chacina de novo, né, cara? E armadilha, né? Aquele casamento vermelho me traumatiza até hoje. Nossa, cara. Né, cara? Mas... foi muito sanguinário aquele casamento. É, mas como a gente falou, parece que a Sansa agora aprendeu. Agora realmente ela tá dando as cartas no Jogo dos Tronos aí. E vamos ver o que vai dar disso aí, né? Promete uma grande batalha, né? E no finalzinho dessa cena, cara, Tormund, lá o selvagem, eu acho que ele gostou da Brienne. Deu uma risadinha pra ela, também deu uma piscadinha. Acho. Pois é, cara. Será que clima rola? Ali. É, sentiu o clima. É, clima de romance. Ó, oh, mexe, agora estamos entrando em junho aí, né? Dia dos namorados. Com certeza, quem sabe rola um clima aí, né? Olha aí. Olha aí, será que rola? Então a gente caminha pro grande final, voltamos lá pra Bran, Odor e aquele núcleo ali. Quando o Bran é tocado pelo Caminhante Branco, ele é marcado e agora os caras sabem a localização dele. Como o Rafael falou aqui, parece que tem instalou um GPS, um teletransportador, porque só foi o cara tocar, ele acordar e já aparecer na porta da caverna. É, eles são rápidos, né, cara? Os caminhantes bem, né? É. Então, com um preparo físico legal aí, porque no instantinho já tava lá na portinha. Aí agora eu te pergunto, eles estão 6 temporadas pra chegar na muralha. Talvez eles não tivessem adquirido essa tecnologia ainda. Exatamente, deve ser uma coisa que viaja pelo ar, né? Aí, né, claro, acharam a localização deles, aí invadiram a caverna lá. E aí começou a rolar a cena, intercalava entre a caverna e entre a visão que o Bran tava tendo lá do Odor e tal. E no final eles abrem a porta, fogem da caverna e alguém tem que segurar os Caminhantes Brancos. Então a tarefa foi pra Odor, que já tava lá dominado pelo Bran, né? Ele tinha possuído o corpo dele. É, deram um gardenal pra ele, né? Deram, o Bran passa um gardenal pra ele com telepatia, eu acho. Até esse momento, mais um lobo foi pro saco. Verão já teve que se sacrificar pelo bem de um Stark ali, né? Mais um, né? E uma coisinha, já que tu falasse dos lobos, cara. O único lobo vivo é o lobinho do João das Neves, né? Todos os outros estão mortos. Esse é o João das Neves, ele vai incomodar esse cara. Vai incomodar. E ele tem um nome bem apropriado, né? Fantasma, né? Fantasma, todo branco. Exatamente. Que é o lobinho do cara que é um fantasma, né? Veio dos mortos, né? É, isso aí. E daí aquela cena fica intercalando entre a visão do Bran e o presente ali na caverna. E a guria lá que tá com o Bran começa a hold the door, segure a porta. E na visão, nosso querido amigo Willy lá começa a ter um treco, um ataque epilético. Gritando hold the door, é tudo sincronizado, é aquela coisa, aquela agonia, todo mundo já vai morrer, Odor vai morrer, e ali se descobre porque Odor, né? Que ele começa hold the door, começa a travar, até que no final o hold the door só fica Odor. Então foi um final realmente dramático, emocionante, e deixou todo mundo aí querendo mais, aí todo mundo querendo saber o que vai acontecer no próximo episódio. Estamos encerrando mais um Galeragem Podcast. Esse foi um pequeno resumo do último episódio de Game of Thrones, pra quem não viu, né? A gente deu uma pequena resumida, brincou um pouquinho, mas é que a gente queria passar mesmo ao final do episódio, que foi muito emocionante. Como tava todo mundo comentando, a gente não poderia deixar de falar. Então, espero que tenham gostado. Não esqueça, acesse o nosso blog galeragem.tumblr.com. Lembrando também que estamos na iTunes Store. Tem também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar Galeragem Podcast. Curta nossas redes sociais e compartilhe nosso conteúdo. Até o próximo episódio e tchau! Tchau, galera. Até a próxima.